terra além do rio que chamamos doce eterna. E somente alcançaremos pela fé, um a um de entrar havemos neste lar de bem supremo. Quando Salvador chamar a mim e a ti, nunca mais pecado e mágoa nesta terra do futuro. Quando a praia a linda barca alcançar, só teremos alegria e ouviremos harmonia. Quando Salvador chamar a mim e a ti, campainha está a tocar, santos e anjos a cantar, é a glória, aleluia, em resplendor, nessa terra além do rio que chamamos doce eterna. Quando Salvador chamar.